eco, e noi di nuovo firmo, e vindo al show. Loco, lá da quebra até lico, hey, função é louco. Concordo, favela faz a frente, rapaz. Nós é nóis, lixeira é povinho que traz. Conversinha, vacilou, já tá na linha. Nove, zero, é igual, hey. Polícia na esquina, mão pro alto. Fragante, moqueado, enfim, são vários bicos pra mim. Tudo safado. Pra nós não serve, negou, eu sempre fui pelo amor. Mas tem os tipos que não desce e é com nós demorou. Não sou que rima o terror, ninguém é bobo, né, Joe? Pois tipo assim, chicote estrala, ficou louco, entendeu? Não é por nós nada contra, mas tem que respeitar. Assim que ela na quebrada, vagabundo tem mais. O louco aqui pelo amor, se respeitou, se entrosou. Mas conversinha aqui, aqui já não serve, né, meu? Guerreiro, sei de quem é, pra quem serviu tá de pé. Vê pelo certo, tá com a gente, pelo amor, pela fé. Disse, me disse, nem é, peço licença, né, Zé? Sou DBS, preto doido, vagabundo que quer. Pra pilantragem o fim, a paz pro povo daqui. Não só Veloso, o Quentino, mas também tá perfil. Pra mim, satisfação, aí então, refunção. Se precisar, só acionar, caraca, chega, ladrão. É tom. Só lutador de cabeça. Esquenta o coco. Critica o rap e só entristece. Nos deixa louco. Só lutador de cabeça. Esquenta o coco. Critica o rap e só entristece. Nos deixa louco. Atazanato, arroz nervo, quando logo vejo somente só criticar. Corneta você, o nosso povo pobre, sei que sofre. Aponta pra quê? Nos julgar de fato é preconceito, não vai abalar. Não tô nem vendo, vou vivendo minha vida de nhaca. Tô correndo, diz que denúncia, tô vendo, delatando o moi azedo. Pelo telefone ninguém vê, danadinho. Lança seu veneno, atormenta. Uma inveja, toma simplesmente decisão precipitada. Se tô de bombeta, fala de calça larga, de fama. Ó, aquele ali com o jeito dele, vagabundo. Que será que esse se faz da vida, ó que cena. Como será que comprou isso lá? Logo pensa da janela enquanto arroz na panela queima. Tesoura o som no aniversário ou casamento. Se o rap tá rolando, vai logo e boicota mesmo. Na cara larga, mano, curia o caminhão. Quando a compra do mês chega, logo estala o zoião. Olha por cima da cerca ou finge lava a calçada. E fica só de antena, só desperdiçando água. Função é rega, cafala, DBS, bota fé. A gente sabe que é sempre assim. Função. Só lutador de cabeça. Esquenta o coco. Critica o rap e só entristece. Nos deixa louco. Só lutador de cabeça. Esquenta o coco. Critica o rap e só entristece. Nos deixa louco. Foi legal, hein?